até mim e disse, falou que o rap ia voltar e superar o momento de crise. E talvez por saber que ele tem pouco envolvimento no movimento, botei fé no que diz respeito o seu argumento. E agora tô vendo a invasão na mídia em geral. Só que esse tipo de rap não se compara porque não é igual ao meu, ao seu, nosso sincero e protestante. Resistência não é pra quem quer, tem que tá no sangue. Pois então não se espante, olha a veracidade da minha canção. Porque não, que não é semelhante com aquela que tá na televisão. Então, caso de decepção é inevitável, só lamento. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fez com o tempo. Eu também tô atento, não sou perfeito, eu posso errar. Mas que uma só vez seja o suficiente pra me ensinar a não abraçar, não me deixar influenciar pela má intenção. E na informação colocar em ação nossa honrada missão. Está na cor o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem de perreco que é forte, me afirma. Quem é merecedor sempre chega na fita. A raiz está na cor o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem de perreco que é forte, me afirma. Quem é merecedor sempre chega na fita. Eu não prego ostentação pra pagar de malandrão. Sou sobrevivente do mundo cão. Fusão, preste atenção, que Deus te dê autoestima e te livre da minha mira. Se não é você quem morre hoje, amanhã sua quadrilha. Me dá forças pra lutar, ilumine meu caminhar. Sou hip hop, raço forte, ninguém vai me quebrar. Eu sou do morro, eu sou raiz, eu sou o que eu sempre quis. Sou fruto dos anos 90, blindado na diretriz. A dignidade não está à venda, por isso criança aprenda. Ainda é cedo, tire o cabeça e se desprenda do sistema. Herói só entra pra história quando faz jus à glória. Não se curva ao soberbo, não cava sua própria cova. Aquele que arrebenta algemas em prol dos seus ideais. A seu recado no soldado, a todos generais que decapitado ele foi. E peço de pensar que sua ideologia era falha, um dia ia te matar. A raiz está na cor o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem de perreco que é forte, me afirma. Quem é merecedor sempre chega na fita. A raiz está na cor o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem de perreco que é forte, me afirma. Quem é merecedor sempre chega na fita. Não tô concatenado, foda-se a televisão e seus programas diários. Vai lá, conquista o público que tem o bolso gordo. Usa a favela como escada pro pináculo dos porcos. Eu tô de olho, eu não me envolvo, aqui recorro, eu tô no jogo. Somos do morro, o lado oposto, visando passo a passo e tudo que foi dito. A postura e o respeito já sem cabotinismo. Somos um povo forte, se armando com o que pode. Brincar com o público não, isso dá morte. Mostramos nossa força contra a dor da enganação. Com o rabinho no meio das pernas, sentir o peso da nossa mão. Nunca emocionado, sangue frio, tô na pegada. Represento os verdadeiros de todas as quebradas. Fatal como o holocausto, letal como a Fat Boy. Contundente militante, o pesadelo dos playboys. A raiz está na cor, o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem de perreco que é forte, me afirma. Quem é merecedor sempre chega na fita. A raiz está na cor, o valor da vida, a família do morro sempre envolvida. Não vem.